De volta ao front, em 104.5, transamericafoz.com.br, no aplicativo Transamérica Foz, que você baixa e instala de graça no seu tablet ou smartphone. Hoje é sábado, 29 de julho de 2017, eu sou Guilherme Wojciechowski, estamos já na segunda hora do programa Front, até meio-dia, trazendo música, informação, opinião e quem sabe até descontração, né, nas ondas da sua rádio. Interaja conosco pelo WhatsApp 459-8828-2828, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Notícia agora do Paraguai, onde aconteceu na quinta-feira, na sede da Secretaria Nacional de Turismo em Ciudad del Este, reunião entre representantes do órgão e da usina de Itaipu para debater projetos que visam impulsionar o turismo fluvial no departamento do Alto Paraná, que é banhado, né, pelo Lago de Itaipu e pelo Rio Paraná em seu trecho abaixo da usina. A intenção é possibilitar as condições para que embarcações de recreio possam percorrer trajetos interligando cidades ou atrativos do leste paraguaio, tanto aí no que diz respeito nessas condições à necessidade de estrutura, como também necessidade de segurança. Um dos projetos mais adiantados é o que pretende unir, a partir de setembro já deste ano, a cidade argentina de Puerto Iguaçu com a cidade paraguaia de Presidente Franco, criando aí um roteiro integrado com pelo menos uma noite de estada no Paraguai e visitas a locais como o Museu Moisés Bertone e também o Salto Mondaí. Uma das dificuldades enfrentadas é a falta de estrutura no Porto Três Fronteiras, que fica em frente ali, né, à foz do Rio Iguaçu, na margem paraguaia do Rio Paraná, mas entidades como a Direção Nacional de Imigrações e a Direção Nacional das Aduanas do Paraguai comprometeram-se a disponibilizar estrutura e facilitar os trâmites para que turistas possam entrar ou sair do país pelo referido porto fluvial. Curtiu a notícia? Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E a escolha de hoje do quadro Curtida da Semana, que destaca iniciativas de conteúdo relevante geradas por moradores aqui da fronteira nas redes sociais, destaca o trabalho de um cantor iguaçuense que mora em Puerto Iguaçu e canta em espanhol. Estou falando do cantor Márcio Viana, que lançou nesta semana um clipe no YouTube, né, e na rede social Facebook, o clipe da música La Mujer de Mi Vida, que você ouve ao fundo aqui no front. Hoy, yo te vi después de tantos años. E estavas muito linda. O vídeo tem cenas gravadas nas Cataratas do Iguaçu e foi produzido com a participação de profissionais aqui da região. O link para assistir ao vídeo e ouvir a música na íntegra você encontra agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curta você também! Se esses dias volvieran, me entregaria completa tus braços, volveria a viver. Transamérica. Yeah. música aqui no front. Está ouvindo a Transamérica agora no trânsito? Ó, então preste atenção neste barulho. Sabe o que, que é isso? É o barulho da seta, né? O barulho da seta que você usa ou deveria usar cada vez que vai virar uma esquina, fazer uma conversão, trocar de faixa, sabe? Porque os pedestres ou quem está vindo atrás não são telepatas. Se você não sinalizar, ó, fica difícil adivinhar o que você vai fazer, tá bom? E esse barulho agora, reconhece? Ó, buzinou de novo. Esse aí é o barulho para avisar que você está dormindo. Ó, o sinal já abriu. Então larga essa porcaria de smartphone e presta atenção no trânsito, caramba. Front Transamérica até meio-dia. Pô, o cara fica dormindo, o sinal vai fechar. Brasil, Transamérica. Drifting through the halls with the sunrise, holding on for your call, climbing up the walls for that flashing light.

vamos agora ao último intervalo da manhã de hoje nas ondas da sua rádio. Está quase acabando o programa Front, mas tem algo aí que não acaba nunca, né? O que ainda está por vir no programa até meio-dia, o quadro 7 a 1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do brasileirinho, porque o tempo passa, o tempo voa, e se o jogo Brasil e Alemanha de 2014, né, ainda estivesse rolando, ó, estaremos perdendo aí de mais de 120 mil gols neste momento. Tem um site que faz essa conta aí pra você ver como a internet é realmente lugar de maluco, né? Breve intervalo e já voltamos.